Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Mostrei quem eu sou, a minha

Top DJ Leandro Digital. Não adianta imitar. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que não me queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Zero, zero, sete. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri. DJ Anderson Show, o incomparável do mix. DJ Leandro Digital. Trio das aparelhagens. Pensei que cê fosse

diga Mary, vou estar te esperando. Nós dois sempre se amando. Hoje eu vou curtir bem grudado em você. No show grill profissional, o exemplo de DJ mulher no estado do Pará. Com a DJ Mary eu vou te amar. Esse é mais um CD produzido pelo DJ Anderson Show, o incomparável do Mix de Arapiranga. Banda 007. Vai fazer diferença se eu te falar a verdade. E te quero, e isso que digo não é falsidade. São sentimentos de um puro coração que só quer te amar de verdade. São sentimentos de um puro coração que só quer te amar de verdade. Meu amor, você é meu amor. Meu amor, você é meu amor. Então vem curtir que hoje eu quero te ver no show que eu profissional com a caíram no gosto da galera. Olha, já não sei mais o que faço pra te ter. Tudo que eu quero é tentar te convencer. Sinto que esse mundo cada vez é bem menor. Meu amor querendo e esperando por você. Cada dia mais eu quero te ver. Com esse teu jeito só me faz enlouquecer. Um gesto lindo, um jeito novo de viver. Vem, vem meu nenê, vem, vem, vem meu nenê. Bianca Furtado, o balanço do momento. Já não sei mais o que faço pra te ter. Tudo que eu quero é tentar te convencer. Sinto que esse mundo cada vez é bem menor. Meu amor querendo e esperando por você. Vem, meu nenê. Sinto muita falta de você. Vem. Madrugada amanhecendo até o sol raiar. Conto os minutos, os segundos pra te ter. Cada dia mais eu quero te ver. Com esse teu jeito só me faz enlouquecer. Novo de viver. DJ Anderson Show, o incomparável do Mix. DJ Leandro Digital. Sou triste, você acredita em tudo que dizem? Senta do meu lado e vamos conversar, amor. A aliança que me deu jogou em minha cara. O meu coração já não pode mais suportar. No Big Sonho Saudade vou te procurar. Com DJ Patrício e DJ Mauri e DJ André do Comércio viveram sozinhas.